vem, Senhor. Vem, Jesus, para cada hora. Vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Só em ti confiarei, só em ti confiarei. Nada nós estamos aqui.

Espírito está aqui. A atmosfera está mudando. Teu Espírito está aqui. Há evidências ao redor. Teu Espírito está aqui. Flui neste lugar com teu doce amor. Teu amor nos cerca. Só por causa de ti nós estamos aqui. Estamos aqui. Filho,

teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Thank you. descanso está no Senhor. Descansa o teu coração no Senhor. Deus te trouxe aqui nessa noite, não foi simplesmente para comemorar junto com esse ministério, juntamente com essa igreja. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que não importa o que você esteja pensando nesse momento, esqueça. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. O Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas, mas quantas vezes nós deixamos de agradecer ao Senhor por tudo que ele tem feito, pelas misericórdias do Senhor? Eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé e lança fora todo o medo, toda a ansiedade, e declare com o seu coração que nessa noite esse louvor venha ser a tua oração a Deus. Senhor, em teus braços é o meu descanso. Se você passar pelo vale, se você passar pelos espinhos, se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Então declare nessa noite que em seus braços, que nos braços do Senhor é o teu descanso. Eu amo em teus braços é o meu descanso. Fala com o Senhor nessa noite. Em teus braços é o meu teus braços é o meu descanso. É o seu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Onde eu estou? É de coração tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Eu não vou desprezar o amor que tu me revelaste pra me resgatar. Tu sabes quem eu sou. Sabes quem eu sou. Não